Não basta ser a melhor, tem que ser diferente. Com toda a informações de Santa e região, notícias nacionais e internacionais. Reportagem e comentário de Alexandre Garcia, nacional, informa em três edições no horário, jornalismo de uma maneira diferente, no Rádio AM, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, no horário nobre do rádio, Rádio Independente, Rádio Independente AM, 830, com Mauro Reis. Contato 55 99981-641-M ou pelo e-mail maurireiscontato@gmail.com. Rádio Independente, sintonizado e detenido 24 horas por dia. Baixe nosso aplicativo ou nosso site através do www.independente.com.br. Olá, ouvinte da Rádio Independente, de 130 anos. Sabe quem fala com você? É o pastor Marcos do Monte, o pastor da Sexta Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Curitiba, no Rio Grande do Sul. Quero lançar um grande convite para você, que é muito especial para nós. Todos os sábados à tarde, a partir das 13 horas e 10 minutos, para ouvir o programa A Prece Poderosa. Um lindo coração, um trono do amor de Deus. Levamos vocês e sua paciência. Fica na paz. A informação em primeira mão. Futebol da dupla Jornal é na Independente e em verde com a Rádio Jornal. É o seu documento. Disque bebida de milho e leitado MF. Mercado transito para o seu dia a dia de bebida em geral. Disque bebida. Para todo e qualquer tipo de evento. Mantendo o mercado para os clientes de 29. O telefone é 99 57 55 50.